Vem. Fui lá ver o universo e voltei. Fui pra muito longe, mas eu voltei. Vou te levar numa viagem estelar. Numa esquina do universo a gente ainda vai se encontrar, Fui lá ver o universo e voltei. Fui pra muito longe, mas eu voltei. Vou te levar numa viagem estelar. Numa esquina do universo a gente ainda vai se encontrar, Eu sinto que eu não sou daqui. Sinto dentro do meu peito desde que eu nasci. Por isso que eu te reconheci. Eu senti vindo de você desde quando eu te vi. Tava muito claro ali. Seu jeito de rir e sorrir. Seu jeito de ouvir tudo aquilo que eu tinha pra dizer pra ti. Seu jeito de me impedir, de cair, de fugir de tudo que eu já sentia, mas nunca admiti. Hoje eu vim preparado pra fugir daqui. Prometi do seu lado não vou mais sair. Descobri que tudo que eu já vivi foi arquitetado pelo universo pra eu cuidar de ti. Vamos seguir o cometa pra onde ninguém mais cresce. Ninguém diga que eu não sou capaz de conseguir. Onde ninguém mais cometa o sacrilégio de fazer só uma lágrima descer seu rosto e cair. Pode olhar pela luneta pra enxergar só 1% do que eu vi. Nosso futuro espera ali, numa galáxia distante onde eu construí uma cabana num planeta bem longe daqui. Fui lá ver o universo e voltei. Fui pra muito longe, mas eu voltei. Vou te levar numa viagem estelar. Numa esquina do universo a gente ainda vai se encontrar, Fui lá ver o universo e voltei. Fui pra muito longe, mas eu voltei. Vou te levar numa viagem estelar. Numa esquina do universo a gente ainda vai se encontrar, Kelvin, você de longe, eu mal consigo respirar. Então não se esconde, eu te perdi pra me encontrar. Mas não sei onde, eu me perdi pra te encontrar. E eu vou voltar pra te buscar. Não vou partir, se eu for partir vou te levar. Vamos fugir pra uma galáxia distante onde eu construí. Vem. Uma cabana num planeta bem longe daqui. Fui lá ver o universo e voltei. Fui pra muito longe, mas eu voltei. Vou te levar numa viagem estelar. Numa esquina do universo a gente ainda vai se encontrar, Fui lá ver o universo e voltei. Fui pra muito longe, mas eu voltei. Vou te levar numa viagem estelar. Numa esquina do universo a gente ainda vai se encontrar, Numa esquina do universo a gente ainda vai se encontrar, Vai se encontrar.